às 5 da manhã, ouvi tocar o telefone. Alô, quem é você? Diz pra mim qual o seu nome. E uma voz me respondeu: não diz nada, me escuta. Tô cansada de sofrer por você que ama outra, e não sei o que fazer pra te esquecer. Meus olhos te seguem andando na rua, com meu pensamento que vive na lua. Na minha tristeza eu como e bebo você. Até em silêncio ouço meu coração chorando e gritando de tanta paixão. Te amo, te amo, te amo. Você é meu Deus. O desejo queimou o meu corpo. Imaginei você comigo na cama. E naquela ilusão fiz amor com uma estranha. Eu senti suas mãos me tocando, me levando até o paraíso. Fui te amando, te amando, te amando. Perdi meu juízo. Meus olhos te seguem andando na rua, com meu pensamento que vive na lua. Na minha tristeza eu como e bebo você. Até em silêncio ouço meu coração chorando e gritando de tanta paixão. Te amo, te amo, te amo. Você é meu Deus. O desejo queimou o meu corpo. Imaginei você comigo na cama. E naquela ilusão fiz amor com uma estranha. Eu senti suas mãos me tocando, me levando até o paraíso. Fui te amando, te amando, te amando. Perdi meu juízo. O desejo queimou o meu corpo. Imaginei você comigo na cama. Às 5 da manhã.